comprometa. Por favor, não se meta jamais em meu caso de amor. Sem essa de morrer de amor por mim, sabendo que não estou afim de você. Aliás, se tratando de amor, estou muito bem. Vai embora, esse papo de morrer de amor é coisa de revista. Sem essa história louca de amor, é a primeira vista. De amor, estou muito bem. Cai fora, não me comprometa. Por favor, não se meta jamais em meu caso de amor. Sem essa de morrer de amor por mim, sabendo que não estou afim de você. Aliás, se tratando de amor, estou muito bem. Vai embora, esse papo de morrer de amor é coisa de revista.